Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete, terça, às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos ao Fórum Lisboa, estamos de volta. Este é, já sabe, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos. Tenho por isso comigo sempre 4 deputados municipais. São eles Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, Ricardo Marques, do PS, e Jorge Nuno de Sá, do PSD. Somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Vamos neste Fórum Lisboa falar da Carta Educativa de Lisboa, saber o que é, do que se trata e para que é que serve, e também da aprovação das contas da Câmara Municipal. É um assunto mais aborrecido, mas as contas são sempre muito importantes. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Vou começar por si, Sofia. Muito bem. Olá a todos e a todos os que nos acompanham. Eu ia falar sobre as dezenas de milhares de trabalhadores que rejeitaram novamente, na sexta-feira passada, o pacote laboral, ao mesmo tempo em que o Governo reunia com a UGT e com as confederações patronais, e depois à saída tivemos os patrões satisfeitos, a dizer que estavam satisfeitos, apesar de preferirem o anteprojeto original, mas estavam satisfeitos com este documento que agora, enfim, irá ou não ser aprovado pela UGT e depois irá, não sabemos bem em que moldes, à Assembleia da República. Mas, de facto, os dezenas de milhares de trabalhadores que estiveram aqui nas ruas de Lisboa, tão perto aqui onde estamos, estavam ali a rejeitar novamente. E, portanto, nós temos aqui um documento, como enfim, já é conhecido, mas importa não esquecer, é um documento que vem dizer-nos que temos que negociar com a base em perder muitos direitos ou perder poucos direitos. E aquilo que os trabalhadores querem é negociar as condições do seu trabalho para dar mais condições a quem trabalha. E, portanto, nós temos um país em que 25% da riqueza está nas mãos de 1% da população. Isto também foi novamente, não é um dado novo, mas esteve outra vez na imprensa semana passada, e pensar uma reforma à lei do trabalho que devia estar a ser feita para agravar esta situação de desigualdade, e de facto não são os patrões que têm razões para estar insatisfeitos, pelo contrário, são quase 4 milhões de trabalhadores que recebem até 1.000 euros, e portanto nós temos que pensar a reforma da lei do trabalho para acabar com as desigualdades, e não termos 1/4 da riqueza do nosso país nas mãos de 1% dos portugueses, e era para isto que devia estar o governo empenhado, e os trabalhadores nas ruas disseram-no claramente. Portanto, todo o processo que possa avançar daqui é um processo rejeitado por quem trabalha. Jorge Nuno de Sá. Eu hoje queria dedicar aqui este minuto às notícias de uma forma geral. Nós tentamos fazer neste programa, e liderados pela nossa moderadora com sucesso, alguma pedagogia sobre as matérias que abordamos, tentamos explicar alguma coisa. E eu penso que isto é fundamental, até nos dias que vivemos e neste concurso pela demagogia, pela palavra fácil. A máxima do homem que mordeu o cão ser a notícia é cada vez mais emblemática. E isto é a propósito de quê? É mais plausível, não é? Sim, este fim de semana foram eleitos os novos órgãos do Partido Socialista, e isso é notícia por si, como é evidente. O Partido Socialista é um grande partido político português, fundador da democracia, etc, etc, etc. E espero que tenha saúde, porque é importante para o debate democrático. E a notícia não é quem foi eleito, o que é que se propõe, é quem não foi eleito. Portanto, vivemos uns tempos absolutamente ao contrário. 90% das notícias sobre as eleições do PS é dizer que o Dr. Duarte Cordeiro, quem eu sou amigo e tenho muita estima, não foi eleito porque não quis. Portanto, a notícia é precisamente o que não aconteceu. Eu acho isto extraordinário. Depois nós às vezes queixamos porque é que as coisas acontecem. As coisas acontecem por causa de fenómenos destes. Nós damos muita relevância ao que aparentemente não terá tanta e esquecemos daquilo que é importante, que é construir alguma coisa. São os tempos que vivemos e queria... É um bocado um lamento, não pelo Duarte Cordeiro, coitado, que é usado aqui como exemplo, mas pelas notícias cheiras, 90% daquilo que não aconteceu e se calhar 10% daquilo que aconteceu, o que é que vai ser importante para o futuro. É isto. Ricardo Marques, é a sua vez. Alô, boa tarde a todos, neste regresso, depois de uma semana de ausência. Sentimos saudades. Eu sei, eu reparei, eu ouvi o programa, é intenso, intenso. O Nuno Saraiva é sempre intenso no debate. Foi intenso. Dois temas aqui neste minutinho. O primeiro, parabenizar a Câmara Municipal de Lisboa por conseguir perder mais uma linha de PRR, 30 milhões. Ah. Eu até tenho aqui à frente as 12 ideias que havia para a cidade por Carlos Moedas em 2021, do Centro Mundial da Economia do Mar na cidade. Lá se foram os 30 milhões de PRR para fazer o Centro Mundial do Mar. Felizmente o nosso rio está cá há séculos e durará. Devemos ter tempo e arranjar outra forma de financiar o Centro Mundial do Mar. Foi assim também com as escolas de PRR, com os bairros comerciais digitais. Tem sido uns anos em que a cidade de Lisboa tem tem tido este dom de perder candidaturas e dinheiros europeus e não conseguir executá-los, e portanto é sempre algo de louvar. Segunda parte do meu minuto, e juntando-me, mas agradecendo à Câmara Municipal de Lisboa, porque espero ter as ruas de Benfica cheias, é que de facto, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa desinveste na programação de abril na cidade de Lisboa, a Freguesia de Benfica cada vez investe mais, e portanto permitam-me que em causa própria anuncie como se vai celebrar abril em Benfica, com teatros de Rita Poente em Guarda, no Auditório Carlos Paredes de 24, 25 e 26, um concerto fabuloso da Cristina Clara, da fadista Cristina Clara, à noite no Palácio Baldai, dia 24, seguido de um canto livre na Olmeiro. No dia 25 de Abril temos um concerto com o Chico César, vindo do Brasil, e à noite com os nossos alunos da Horizontal, jovens alunos, 70 alunos que vão lançar um álbum até ao final do mês pago pela Junta de Benfica, e com o nosso amigo Valete e o Stegossauro Nerve. 26 de Abril, Planície Cantada, o nosso grupo cantalinjante, seguido da Garota Não. E, portanto, serão dias, e ao mesmo tempo temos uma exposição própria feita pela Junta, chamada Benfica de Abril, das Ruas à Constituição. E, portanto, em Benfica celebramos Abril com muito vermelho de Abril, com muito cravo de Abril, com muito orgulho em celebrar Abril nas ruas, e, portanto, é verdade que a cidade ficou com andorinhas, nós vemos cartazes com andorinhas, com uns tons mais pastel, mais serenos da primavera, concordo com a Sofia. Celebrar o bom tempo. Em Benfica celebramos o bom tempo, mas na rua a celebrar a liberdade. Angélique, vamos ao seu minuto. Bem, antes de mais cumprimentar aqui os meus colegas de painel e quem nos ouve, eu também queria falar da greve de sexta-feira, que fez com que muitas escolas fossem encerradas e muitos alunos do quarto ano, portanto meninos do quarto ano, não conseguiram realizar a prova ensaio de matemática que estava agendada para esses dias, em que inclusive o próprio presidente da associação, da direção do agrupamento de escolares, referiu que estava aqui um problema de equidade dessas crianças, porque o que é que aconteceu? Muitas escolas tentaram estar abertas para que o exame fosse feito, só que disseram aos pais: têm que vir buscar os vossos filhos até a hora de almoço. Quem pôde sair do trabalho para ir buscar as crianças fez com que, ou permitiu com que os filhos fizessem a prova. Quem não podia, porque a profissão assim o exige, não pôde deixar os meninos na escola. Portanto, mais uma vez, as nossas crianças a serem prejudicadas e a não terem voz, porque farto-me falar disto. Toda a gente fala da perda de aprendizagens quando não há um professor a uma disciplina, e que de facto é muito grave a falta de professores, mas ninguém fala da perda de aprendizagens quando há greves, e portanto deixa aqui a nota, porque não há quantificação de coisíssima nenhuma, ninguém sabe avaliar coisíssima nenhuma, e mais uma vez as nossas crianças e os nossos jovens a ficarem para trás, sobretudo aqueles que são de famílias mais socialmente e economicamente mais frágeis. Bom, vamos então ao nosso primeiro tema, a atualização da Carta Educativa resulta de consenso depois de um processo participativo com os serviços municipais, escolas e juntas de freguesia. A proposta já foi aprovada pela Câmara, com pronúncia favorável da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Será enviada para apreciação da Assembleia Municipal de Lisboa, se não estou em erro. Um processo com muito atraso. Entre os principais objetivos desta nova Carta Educativa, disse o Vereador da Educação, Rodrigo Melo Gonçalves, estão o reordenamento da rede escolar, o desenvolvimento de escolas de excelência, a promoção do sucesso escolar, o incentivo ao ensino artístico especializado e a expansão da oferta de lugares na rede escolar pública. Jorge Nunes Sá, vou começar por si. Este processo está muito atrasado, porquê? Muito. Exatamente, e também explicar, se não se importa, para começarmos, sim, o que é a Carta Educativa e para que é que serve. Explicar na medida do que eu sei. Sim. Mas a Carta Educativa é um documento de planeamento que no qual reflete a realidade da rede escolar pública, privada, cooperativa, em Lisboa, cada concelho tem a sua carta educativa, onde se prevêem os movimentos demográficos, as alterações da cidade, portanto, todo o planeamento para se fazer cidade, no caso, na área da educação. Ou seja, se nós previrmos hoje que vamos fazer uma enorme urbanização na coroa norte da cidade, devemos ter reservas de terrenos para depois instalar os devidos equipamentos a serem feitos nessa área. O processo está atrasadíssimo, porque nós já devíamos estar nesta altura a começar a quarta revisão da Carta Educativa. Sim. E aprovamos a segunda versão. Ou seja, é ligeiramente diferente. Eu digo isto com a vontade, eu estive nos trabalhos da primeira carta educativa. E já foi há muito tempo, eu quase já me tinha esquecido. Foi aqui perto no Ciúl, aqui na rua onde estamos, foram feitos os debates na época. E porquê? Porque já vinha tarde, já fomos dos últimos conselhos do país a ter a carta educativa aprovada. Uma carta que não, na altura não nos excedeu propriamente as expectativas. Nós não a aprovamos, deixámo-la pronta. Foi das primeiras coisas do mandato do Dr. António Costa, ainda em 2007, salvo erro, fez logo a aprovação, porque ela estava concluída quando acabou o mandato do professor Carmo Manuel Rodrigues. Só que, e este é o problema, as cartas que nos serviram de base então à carta educativa eram dos anos 90, do princípio dos anos 90. O que é bom de ver, ainda faltava acontecer uma coisa, por exemplo, que se chama Expo 98, um desenvolvimento brutal da cidade. Portanto, a carta educativa estava mais do que datada. Valia-nos ainda, e às vezes nós atendemos pouco ao planeamento. Isto nem é uma questão ideológica ou sequer da agenda política. A Câmara de Lisboa, durante muitos anos, atendeu pouco ao planeamento. Aí a justiça já foi feita ao Presidente Jorge Sampaio, que pela primeira vez criou um departamento de planeamento estratégico, de onde saiu a primeira versão da carta educativa também. Nós ainda usávamos as reservas de terreno, nós só nos lembramos do nome quando ouvimos o trânsito, que era do Duarte Pacheco. As reservas de terreno que hoje se usam para fazer escolas em Lisboa são as reservas do Duarte Pacheco. Quer dizer, isto estamos completamente... Porque se vê o atraso que se tem, não é? Sim, sim, um atraso brutal. Nós hoje temos a cidade, quem se lembra, exceto a Sofia, que deve ser a mais nova de nós todos, quem se lembra da cidade, do princípio dos anos 90, tem... Não estou a dizer que não tem nada a ver com a cidade de hoje, mas em termos de evolução, de tamanho de pessoas, não tem muito a ver com os dias de hoje. Portanto, nós temos uma carta educativa muito disfuncional. Muito disfuncional no crescimento da cidade, no urbanismo da próxima cidade e no desenvolvimento das coisas, mesmo dos níveis de ensino, dos reagrupamentos escolares, etc. A lei da carta educativa, a lei que tutela a carta educativa, previa revisões de 5 em 5 anos e de 10 em 10 posteriormente. Lisboa já devia estar na quarta revisão e só vai para a segunda. Isto leva-me a buscar um bocadinho do que o Ricardo disse no minuto, mas não na questão política ou partidária que ele quer pôr a nota, mas nesta questão mais estrutural, que é às vezes, muitas vezes... Não é nota, é as notas que ficaram por vir. Não, sim, está bem. Mas é a dificuldade de concretização de uma mega autarquia como é o município de Lisboa. Independentemente, porque este atraso eu posso dizer que é de responsabilidade de quase todos os partidos que aqui estão. Porque todos estiveram aqui, claro. Acho que todos... Exato, todos os partidos que aqui estão tiveram responsabilidades no Plano de Educação na Câmara de Lisboa. Menos sem a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tem agora. Agora. E está apresentada nova. Por exemplo, eu dou um exemplo. No mandato anterior, a Carta Educativa estava quase a ser apresentada pela então Vereadora de Educação, Sofia Ataíde. E quando se viu, os dados dos censos eram os do anterior ainda, ou seja, já tínhamos o censo de 2021 e íamos aprovar uma carta em 2023 com os dados de 2011. E ela disse, bem, mais vale ir para os serviços mais por 6 meses, faça-se novamente a revisão com os dados mais atualizados e siga. E hoje temos um documento moderno, bem feito, na minha opinião, que eu subscrevo sem qualquer dificuldade e que vai ser finalmente aprovado na Assembleia Municipal. Não sei se é amanhã, mas está agendado já para amanhã, porque a ordem de trabalhos pode levar a demorar um bocadinho mais. A oposição está cheia de saudades do Presidente Carlos Moedas, ele vai lá amanhã e, portanto, vou matar saudades dele. Mas eles gostam muito dessa presença. Portanto, vão empatar muito ali com ele, não é? Dá-lhes ânimo e, portanto, mas votaremos a carta educativa nos próximos dias. Eles vão tirar um documento à altura, à medida do tempo e que... Espero que no dia em que seja aprovado não seja um sinal de descanso, mas se comece a trabalhar já para o futuro, para voltar a atualizar, porque este documento, mais do que muitos outros, é um dos que precisa de estar constantemente atualizado. E uma cidade bem planeada é uma cidade com futuro. Ricardo. Nós começamos os homens, isto seja... É assim. Bem, tudo que os outros... Isto é para fazer... Também não nego, não nego, não nego. Isto é para fazer direto à esquerda, direto à esquerda. O que o Jorge diz é tudo verdade e, de facto, levamos uma década de atraso na revisão da Carta Educativa da cidade de Lisboa. Mas não deixa de ser mais uma vez uma carta coxa ou manca. Eu sei que não gostam todos de ouvir isto, mas é verdade. É uma carta que continua a incidir muito sobre o papel do município naquilo que tem a ver, e o Jorge disse bem, sobre edificação de escolas, sobre aquilo que é o crescimento da própria rede escolar, e indica muito pouco tempo àquilo que são as opções para a próxima década, naquilo que são as opções educativas da cidade de Lisboa. E é verdade que olhamos para ele e, tirando as questões ligadas ao ensino artístico, e que tem lá mais por lobby político do que propriamente por necessidades ou um estudo profundo sobre isso, há muito pouco trabalho nesta carta sobre aquilo que serão as necessidades da cidade de Lisboa na próxima década, relacionadas, por exemplo, com a abertura de novos cursos. com a abertura de escolas adaptadas para aquilo que seja as necessidades da cidade na próxima década. Isto é muito fácil de ver lá, e quem vir a Carta Educativa percebe que esta falha, não houve tempo de aprofundar, de fazer estudos, de pegar dados dos censos para se aprofundar isto, e também, obviamente, de ir ouvir aquilo que eram os parceiros que fazem as negociações da rede educativa, e que todos os anos decidem que cursos abrir, em que escolas, porquê, e com potencial também de empregabilidade. Portanto, é um documento melhor do que o outro que temos, que está, obviamente, caduco, isso não há dúvida nenhuma. É um documento que, do ponto de vista daquilo que é a construção futura da rede escolar, define bem onde é que são as zonas com potencial de crescimento da cidade, mas, por exemplo, eventualmente, agora com aquilo que foi no ano passado, a situação da Cegal nos terrenos de Alta de Lisboa, só nisso este documento, por exemplo, está desatualizado, porque aquilo que terá que ser a utilização daqueles terrenos, eventualmente, para a habitação, vai necessitar fazer-se ali, mas todo e qualquer documento destes tem que ser encarado como um documento inacabado. Claro. Porque cada alteração na cidade obriga a fazer alterações constantes. Portanto, a crítica que eu faria a este documento, que será por certo aprovado, porque lá está, é melhor do que a que temos hoje em dia, é da falta. Que é muito antigo o que está aí. É muito antigo, é da falta de trabalho naquilo que é pensar o documento e a cidade do ponto de vista de respostas formativas e educativas à década. Que era um papel que parece fundamental na capital do país. A cidade consegue hoje identificar quais são as suas perspectivas de empregabilidade nos próximos anos. E, portanto, consegue perceber que tipo de equipamentos escolares deve ter ou deve promover, até junto de privados que tenham, para dar respostas nesse sentido. Deve articular com entidades empregadoras para saber as suas necessidades de emprego e, com isso, fazer também aquilo que é a sua aposta do ponto de vista da educação e de formação para adultos, por exemplo, ou de formação profissional, para que dar essas respostas. Tem muito pouco sobre formação e educação de adultos numa cidade que é maioritariamente de adultos, e uma cidade que temos muitas entidades privadas, principalmente privadas, dedicadas à formação e educação de adultos e de reconversão de carreiras e de próprias vidas. E, portanto, é um documento razoável. Acho que é um tempo também, para não ser desonesto, razoável, muito melhor do que temos hoje, mas que lhe faltou alguma ambição e profundidade em áreas que, por norma, a Câmara Municipal de Lisboa, eu vou dizer porque são áreas que não tutela, tem sempre pouca ousadia de olhar para elas. E a Câmara, de facto, não decide quais são as áreas de educação, quais são os cursos a abrir, quais são os números de vagas. Mas, no meu entendimento, o município, com a dimensão de Lisboa e com o peso que tem na decisão até daquilo que é a economia local, da própria dinâmica local, tinha que ter ido um bocadinho mais longe nesta carta, neste sentido. E é isto. Angelique, a sua opinião sobre esta carta educativa? Bem, eu queria acrescentar aqui mais um ponto àquilo que o Jorge disse relativamente a esta carta, porque esta carta não é só um documento de planeamento estratégico. Esta carta é obrigatória para quê? Para que Lisboa se possa candidatar a fundos. Ah, não vale a pena. E o Tribunal de Contas, inclusive, já alertou a capital do país neste sentido, ou seja, tem sido dito que ela está... Ou seja, sem esta carta aprovada, Lisboa, seja, não se pode candidatar enquanto cidade a fundos, ou seja, para a educação. Pode haver financiamentos que não vêm porque nós não temos a carta educativa em dia, aprovada. Digamos, sim. E o Tribunal de Contas já deu vários alertas nesse sentido. E a desculpa que é dada é sempre: mas estamos a atualizar, mas a atualização não pode perdurar no tempo. Pode ser ad eterno. Ela, claro, tem que ser concluída. Agora a lei prevê 10 anos, mas no princípio ela era prevê 5. 10 anos. No princípio e esta 5. Carta é de 2008, ou seja, ainda é do tempo em que Lisboa tinha 50 e tal freguesias. Portanto, está completamente obsoleta. 2008, eu devo dizer uma coisa. Em rigor é dos anos 90. E eu devo dizer uma coisa: independentemente, há quem acha que é mais ambiciosa, outros que não acham que seja ambiciosa, uns que dizem que é uma carta boa, outros que dizem que, enfim, não é nada de especial. Eu sinceramente, com tantos anos de atraso, com décadas de atraso, eu não sei o que é que os partidos andaram de facto a fazer, porque então tinham posto a ambição numa carta educativa que já deveria estar mais que pronta e já deveríamos estar numa atualização. Na segunda ou na terceira, não é? É, exatamente. Pois. Portanto, eu, estas conversas, sinceramente, acho que todas as críticas são bem-vindas, a questão da falta de ambição, enfim, quando lá estiveram, podiam ter feito a sua parte. Depois, há uma coisa que também é muito importante dizer-se. Esta carta educativa passou pelo Conselho Municipal de Educação, que teve a participação de agrupamentos escolares, juntas de freguesia e Confederação da Associação de Pais, onde todos puderam opinar sobre esta dita carta e tiveram a possibilidade de a votar. E houve uma única abstenção por parte do Parque das Nações. Portanto, ela foi aprovada na sua, enfim, pelos restantes membros. Há quatro pontos que eu queria salientar, que eu queria salientar, que eu acho que são muito bons. Esta carta, para além de uma quantificação das escolas que precisam de intervenção, reabilitação à séria, e isso é um objetivo muito ambicioso, porque, de facto, O parque escolar em Lisboa está muito degradado e, portanto, precisa de uma intervenção profunda. A Carta Educativa põe o dedo na ferida e mostra efetivamente o que é que deve ser feito, haja verbas para isso, porque de facto o parque escolar tem que ser reabilitado. E para além disso pretende incentivar o ensino profissional, o artístico e um tema que nos é extremamente caro, que é a promoção do sucesso escolar. Através de programas de mentoria. E eu acho que isto é muito importante, ainda para mais quando temos uma escola que está cada vez menos equitativa e que mostra que as crianças e os jovens de famílias economicamente mais frágeis estão a ficar para trás relativamente aos outros. Para além disso, há um ponto que eu acho de particular interesse, é que tudo vai ser monitorizado e tudo vai ser público. Portanto, qualquer um de nós vai poder ver em tempo real as coisas a acontecerem ou a não a acontecerem e, portanto, podemos protestar, reclamar e exigir responsabilidades. De maneira que isso vai ser posto em prática? Vai ficar online. Sim. E vai ser um modelo muito semelhante àquilo que a Câmara de Oeiras, por exemplo, já tem. E eu acho isso espetacular, porque não se vai estar em hipotéticos, não se vai estar a falar para o ar em hipotéticos planos. Qualquer partido, qualquer pai, qualquer família, qualquer agrupamento de escolas pode ir lá vai ver. Poder ver online toda a implementação da Carta Educativa, se ela está a ser feita, se está atrasada, o que é que está a falhar e o que é que está a ficar para trás. E, portanto, isto é um salto qualitativo brutal. Muito grande. Porque até traz a discussão para um patamar mais sério. Vai-se poder acusar com base em factos e vai-se poder elogiar com base em factos, em vez de estarmos aqui a falar um bocadinho para o ar, porque o que interessa, de facto, são os alunos e as famílias. Sofia. Sim, eu acho que há muito de realidade já na análise que se faz e de facto aqui estou à vontade porque considero que é um problema de facto de vários daqueles que estiveram responsáveis por este assunto nas últimas décadas na Câmara Municipal e portanto nós vemos as coisas, é evidente que acho que é louvável haver toda uma articulação, uma plataforma que possa acompanhar tudo isto, mas nós ainda há poucos dias estivemos numa escola em Benfica, Quinta de Marrocos, não sei quantos deputados municipais a ver coisas que, enfim, mais óbvio não existe. Nós estamos a olhar para os problemas das infiltrações que afetam a rede elétrica, estamos a olhar para toda uma série de equipamentos no recreio que estão destruídos, betão destruído, etc, etc, e que portanto saem inutilizadas zonas do recreio para as crianças, até perigosas. Não é de agora. Portanto, mas a questão é que é esta, não há aqui nada que nos obrigue a fazer aqui uma grande análise, e isto é, aliás, o que nós dizemos de mérito desta Carta Educativa, é o diagnóstico está feito, mas as escolas já fazem o diagnóstico. Mas nós aqui no Fórum de Lisboa já falámos várias vezes, claro, sempre, da intervenção certeza, de obras nas escolas que estão a acontecer. E, portanto, justamente... Porquê é que não aconteceu? Justamente. Leva tudo tanto tempo. Mas eu acompanho perfeitamente essa indignação e acho que as famílias também devem acompanhar, que é porquê é que não se faz, porquê é que nós temos que permanentemente estar a discutir e não se decide que é preciso fazer investimento. E a concluir e a fazer diagnósticos. A lista de escolas que precisa de obras está feita há não sei quantos anos. Agora, não é? Nós temos aqui um problema que... Lisboa tinha escolas com ambiente, desculpe. Sim. Só para perceberem a gravidade, claro, da coisa. Portanto, aqui a questão é nós pensarmos que também há um processo aqui que baralha um bocadinho esta situação, que tem a ver com a transferência de competências e nós termos tido, nos últimos anos, a dificuldade de quem é que é o responsável pelas obras, porque e não é só, enfim, é do Estado Central para as Câmaras, da Câmaras para as Juntas, diferentes responsabilidades a nível de pequenas reparações, a nível de obras de fundo e a nível do financiamento, que deveria ser sempre do Estado Central para as câmaras, mesmo sendo as câmaras as responsáveis por esse tipo de intervenção. Mas, portanto, há aqui um jogo de empurra de responsabilidades que tem adiado, de facto, a resolução de problemas nos últimos tempos e que é gravíssimo, porque toda a gente concordou que isto era o modelo que deveria ser seguido. O PCP não concordou, não é? O PCP não concorda que se possa fazer uma delegação de competências que depois vai trazer mais desigualdades para os territórios, não é? Relativamente àquilo que é o acesso a este tipo de responsabilidades e de contrapartidas, não é? Portanto, é preciso avançar. Nós tivemos, ainda já perto do período de campanha eleitoral, tivemos a antiga vereadora Filipa Roseta fazer uma inauguração de uma obra que viria a ser, porque naquela altura não se podia inaugurar obras acabadas, fazia-se inaugurações de coisas que se iam fazer, e foi no Restelo, creio, uma escola dizer: nós não vamos esperar pelo dinheiro do Estado, nós vamos avançar, fazer o pavilhão que faz falta. Isto era, nós damos o desconto porque era período de campanha eleitoral, mas de facto, de certa forma, involuntariamente, chegamos chegarmos aqui a um entendimento, que há um problema de haver uma necessidade de avançar, porque estamos todos a ver os problemas das escolas, ninguém pode dizer que não os conhece, mas depois não haver o cabimento financeiro para resolver as coisas. E na verdade, e é aqui que eu queria chegar, mesmo com esta carta, que nós podemos ter uma série de críticas, quer dizer, a crítica sobretudo que nós fazemos é que nós pensamos que a escola tem que ser o lugar onde se vai combater as desigualdades, onde se vai a partir dali criar enfim, um território que seja menos desequilibrado do que aquele que pisamos cá fora, não é? Seja em tudo, seja no acesso ao desporto, no acesso à cultura, aos livros, à leitura, no acesso à participação democrática dentro das escolas, incentivar os jovens a participar, enfim, tanta coisa que nas escolas, já a alimentação também é um outro aspecto que nós discordamos muito e parece quase uma coisa de pormenor ou de anedótica na nossa discordância, mas para nós é uma coisa muito séria porque tem a ver com o acesso à alimentação equilibrada e que nós achamos que não deve entrar para aqui um intermediário, enfim, que não tem nenhuma razão de ser. Em Benfica, falámos disto quando visitámos esta escola, como há outros exemplos, em que se decide que se faz uma gestão pública das refeições para as crianças. Isto é uma garantia que nós achamos que era fundamental para dar também igualdade em todas as freguesias, em todas as escolas, relativamente a esta coisa tão importante que é a alimentação. Não nos podemos esquecer que há crianças que só comem na escola, não é? Só comem alimentação adequada na escola e, portanto, isso é muito importante para nós. Mas dizia que não há garantia nenhuma, portanto, tendo aqui o diagnóstico feito e há aqui algumas lacunas, nomeadamente a questão do acesso como é que se concretiza uma medida política que é a gratuitidade das creches, se depois não se vai criar uma rede pública de creches, não é? Não, mas há uma análise que se faz da cidade. Aqui já... Não, sim, porque faz-se assim de primeiro. Estamos aqui a juntar tudo. Não, mas estamos a juntar tudo porque isto nem é uma... Nem a oferta educativa, nem as refeições, nem as creches. Não, mas está tudo lá. Não, mas está tudo lá porque na avaliação que faz. Também faz dos auxiliares da ação educativa, como certo. Também discutimos em certo. Sétima Comissão. Faz a análise, nomeadamente daquilo que considera ser um rácio que está abaixo daquilo que devia ser, e considera isto porque é uma avaliação que faz da escola e de uma lacuna que há nas escolas, nomeadamente do acompanhamento, dos recreios. Exatamente. Mas a questão é, o diagnóstico está feito aqui, uma série de coisas, mas depois é preciso perceber onde é que estão as competências para, de facto, nós termos um serviço educativo e o direito à educação como está consagrado e, de facto, não se concretiza, não é? E depois a questão, e para terminar, como é que nós garantimos que esta carta não vai ficar como a anterior, em que nós temos ainda obras que estão na anterior que não foram concretizadas, mesmo da anterior, que está tão antiga. E porquê? Porque nós temos aqui... neste momento, e como foi dito, que haja, disse Angélique, verbas. Portanto, agora vamos estar dependentes daquilo que é a verba que possa ou não vir do Estado para concretizar este orçamento de 465 milhões de euros que está aqui apresentado, que aliás é abaixo daquilo, provavelmente, mas que está muito abaixo daquilo que o Estado negociou com todo o país. Portanto, como é que está muito acima. Portanto, este orçamento para Lisboa está muito acima daquilo que o Estado negociou no conjunto do país para as escolas. Portanto, isto não é para amanhã, evidentemente, mas a questão é, pode ficar um documento que é um documento no papel e que não se vai concretizar se não vier a verba para concretizar. Isso alguém quer juntar uma última frase? Sim. Das responsabilidades. Só duas coisas. Sim. Sem a carta educativa nem pedidos de financiamento há, portanto é muito importante ter este alerta em cima da mesa, porque quem não aprova a carta terá que ter esta responsabilidade. E há outra coisa que a Sofia disse aqui e que é muito importante sobre a questão de sacudir as responsabilidades. Nem sequer havia um planeamento sobre quem é que devia fazer o quê. Pequenos arranjos são da responsabilidade de quem? Das juntas de freguesia, da Câmara. Não havia. Isso não é verdade, isso existe. Até não existe. Havia. Existe um memorando sobre isso. Não, vai haver um plano em que vai definir concretamente quem é que faz o quê. Mas é que não é a Câmara que define isso, Angélica. É o problema. Está definido na lei da reforma administrativa da cidade de Lisboa. A Câmara está a trabalhar num guião, juntamente com as juntas de freguesia, para estabelecer essas regras. Para definir quem é que faz o quê. Deixa-me dizer que não é verdade, nenhuma junta foi ouvida sobre isso. Há juntas de freguesia que têm determinadas leituras relativamente às pequenas reparações. É o que está na lei. Relativamente às pequenas reparações. E há outras juntas de freguesia que acham que as pequenas reparações podem ser um bocadinho maiores. Portanto, isto agora vai ficar. Ou seja, esta fronteira vai ficar clarificada, porque o parque escolar de Lisboa é enorme e isso de facto também é muito importante, que é para as pessoas saberem exatamente. Ricardo, para rematar o tema, é um daqueles temas, e não é de agora, que fique claro, não é de agora, porque é a primeira tentativa dos serviços municipais de fazer uma leitura expansiva sobre aquilo que era as competências transitadas na lei da reforma estabilizada de Lisboa para as juntas foi do PS, com a vereadora Graça Fonseca. Teve o desplante, tal como estou agora a preparar um desplante parecido, de enviar um CD para as juntas de freguesia a dizer: no nosso entendimento é isto que vocês têm que fazer. A lei é muito clara, não há dúvida nenhuma. Sobre o âmbito das pequenas reparações, sobre o que é a mudança do interruptor, mas uma mudança de uma estrutura elétrica na escola com partir paredes, que já não é uma freguesia. Sobre obras ou reparações ou manutenções na cobertura. Da cobertura está claro na lei que é da Câmara Municipal e as juntas de freguesia nem sequer podem tocar nas coberturas, nem saneamento. É muito claro, não há dúvida nenhuma. Só há dúvidas das equipas de educação da Câmara Municipal de Lisboa, que ao longo dos anos tentaram sempre empurrar água do capote para cima das freguesias. Bom, pronto, agora vão estabelecer as regras. Mas o estabelecimento tem que ser com as freguesias, isso não é possível. Deixa-me dizer uma coisa. É história que a Câmara. Quando são dois a dançar e que a lei define o papel de cada uma, porque são autónomas, acha que diz à outra o que é que a outra deve fazer, quando a lei não diz isso, para isso é sempre muito difícil. Eu só queria dar uma nota muito bem, para terminar, porque só não temos tempo do segundo tema. Os partidos mais exigentes a esta mesa lideraram o Pluro da Educação durante 26 anos, dos últimos 35. E eu sempre fui muito crítico. Os menos exigentes que somos nós, vamos ligar a segunda versão da Carta Educativa e só lideramos 9. Ou seja, PSD, CDS e LGBT, PC e PS são 26. Muito exigente. E com esta vamos para o intervalo, com esta máxima do Jorge Nunes. Vamos para o intervalo. As contas, como diria voltamos, o voltamos já a seguir. Douro, Tejo e Sado. Amália. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos. Nesta segunda parte, queremos falar de contas, das contas da CML que foram aprovadas na Câmara, mas vão agora passar pela Assembleia Municipal de Lisboa. Angélique, vou começar por si. O que é que tem a dizer sobre as contas? Bem, relativamente às contas, sabemos que há este excedente de 142 milhões, não é? Que foi essencialmente impulsionado pelo IMT e pela taxa turística, e portanto isto não é propriamente um lucro, são impostos que são cobrados e que se calhar até deviam ser aproveitados para amortizar a dívida que a Câmara tem. Porque a nova geração de lisboetas não deve ficar amarrada a uma dívida gigantesca e deve, inclusive, a Câmara Municipal de Lisboa aproveitar este excedente para arrumar a casa. E quando eu digo arrumar a casa é, por exemplo, digitalizar serviços com programas que não estejam obsoletos, torná-la dinâmica, operacional, aproveitar para acabar com eventuais redundâncias entre serviços que podem não fazer redundâncias. Quando eu digo redundâncias é eventualmente duplicações. Portanto, aproveitarmos este momento em que há um excedente para arrumar a casa e para tornar a Câmara muito mais operacional. Porque o que não é normal é que quando um lisboeta tenha que ter alguma interação com a Câmara Municipal de Lisboa seja um quebra-cabeças. É estar a fazer um pedido e não saber muito bem onde é que esse pedido vai parar. É ficar à espera uma eternidade. Agora já há algumas coisas que funcionam melhor. Em troca de uma resposta. A app da minha rua já funciona, já responde e já se sabe o que se Mas estamos no século XXI, não é? Pois, mal seria se as coisas não estivessem a funcionar melhor. Mas a verdade é que de todos os munícipes que vão à Assembleia Municipal apresentar as suas queixas, muitos deles dizem: eu não tenho uma resposta, eu preciso de uma resposta da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, sendo a Câmara um enorme empregador, com inúmeros funcionários, deve ser aproveitado este excedente para reorganizar a casa e para arrumar a casa de modo a torná-la funcional. E funcional para quem? Para os lisboetas, que é quem nós servimos. Mas é muito importante dizer isto. A Câmara não produz. Portanto, isto não é lucro. Isto não é fruto do trabalho da Câmara Municipal de Lisboa. Isto são impostos cobrados. E, portanto, nós temos que olhar para os impostos cobrados com todo o respeito, não é? Porque são impostos pagos por pessoas que, enfim, trabalham, a verdade é essa, e ver de que forma é que nós podemos, então, devolver às pessoas uma Câmara Municipal o reformado e o mais funcional possível. Mas qual é o montante que a Angélica diz que é excedente, digamos assim? Ou seja, o excedente que está a ser apresentado neste balanço, neste orçamento, neste balanço, é de 142 milhões. Isto é uma brutalidade. É verdade que o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa também é gigante. É todo ele gigante. Para além disso, nós tivemos um aumento substancial da taxa turística, e Lisboa é uma cidade muito procurada, mas a taxa turística duplicou, e portanto, naturalmente que isto trouxe... Mais dinheiro entra. Exatamente, naturalmente que isto trouxe receita. E outro imposto importante, quer dizer, que a esquerda olha sempre para este imposto como os grandes especuladores, mas pelos vistos dá dinheiro, não é? E é dinheiro a entrar para os cofres da Câmara, é através da cobrança do IMT, que é uma das grandes fontes de receita de uma cidade como a cidade de Lisboa. E, portanto, face a este volume financeiro, a Câmara tem que aproveitar para se reformar, porque não pode continuar a ser disfuncional, não pode continuar a fazer um uso que não seja um correto uso do seu património. Por exemplo, uma das críticas que a Iniciativa Liberal sempre apontou foi uma gestão correta do seu património, ver o que é que está vazio, o que é que pode acolher serviços da Câmara, para que a Câmara não fique espalhada e provavelmente até a pagar arrendamentos que sejam desnecessários. E paga arrendamentos brutais em algumas coisas, não é? Criar esta forma de poupança até por um respeito aos lisboetas. Lembro-me a EGEA, que não faço ideia quanto é que custa, mas seguramente custará muito dinheiro aquele lugar naquele prédio, não é? Tanta coisa que a Câmara tem. Até por um respeito, mas eventualmente até pode haver edifícios que não sejam adequados, mas quer dizer, todo esse levantamento tem que ser feito para se ver que serviço é que se podem acolher para não se estarem a... Eu já não acredito que isso vá acontecer, mas está bem, mas ótimo, alguém tem que acreditar nisso. Não, mas não pode ser, tem que se fazer, o que seria, não é? Porque senão estamos a dizer o quê? Estamos a dizer aos lisboetas assim, olha, vocês que se fartam de trabalhar para pagar os impostos e para honrar os vossos compromissos, vão ter que se gemifrar mais um bocadinho, porque nós somos incompetentes e, portanto, nós precisamos do vosso... Não pode ser. Pois. O dinheiro é das pessoas e o dinheiro que entra nos cofres da Câmara não pertence à Câmara Municipal de Lisboa. Pertence às pessoas e, portanto, tem que ser gerido e tratado com o maior respeito. Sofia Lisboa, eu lembrei-me da EGEAC porque é um edifício que, para mim, certeza que aquilo é caríssimo, em frente às Amoreiras, é só ali, não é? É enorme. Certeza que aquele aluguer... Aquele aluguer é muito caro. Para o Museu do Aljube não, mas que para é outros mais para sítios... aí é património da Câmara disperso. Sim, com certeza. Nós, de facto, há aqui uma coisa que acompanhamos, que é esta necessidade de facto usar o que são recursos da Câmara para servir as pessoas que aqui vivem, e isso é toda uma lógica de redistribuição, não é? Quando nós falamos de serviços públicos, ainda há pouco, tivemos aqui esta discordância relativamente à greve e quem é que ela afeta. Pois, com certeza, não é? Portanto, os trabalhadores trabalham e, portanto, é eles que devemos as coisas funcionarem. E quando os trabalhadores dizem, nós vamos parar porque reivindicamos, enfim, neste caso, uma coisa tão simples como não vamos estar a negociar para perder direitos, então aí se percebe como o facto das pessoas não trabalharem penaliza o conjunto. Portanto, são os trabalhadores que fazem com que o nosso país funcione e com que a nossa cidade funcione, e certamente que os lisboetas, na sua maioria, pessoas que trabalham ou que trabalharam toda a vida, têm que ter serviços da Câmara e serviços públicos para poder mitigar essas desigualdades e viverem melhor. E, portanto, aqui a nossa grande questão, e que nos parece que resulta daquilo que vemos nesta apresentação de contas de 2025, é a questão da taxa de execução do investimento previsto ser muito baixa. Nós temos uma média de 62% da taxa de execução do investimento previsto. O que é que isto significa? O investimento que foi previsto fazer, não é, nas várias rúbricas, digamos assim, nos vários serviços, fez-se 62%. E, portanto, isto não é dizer que se devia gastar mais, isto é a média, sendo que cultura, economia e inovação 12%, investimento, taxa de execução de investimento previsto 12%, saúde e educação 43%, segurança 55%, serviços municipais 50% e por aí fora. Tivemos, por exemplo, aqui mas um valor... Mas isto significa o quê? Incapacidade da Câmara de concretizar... De executar aquilo que se propõe. Portanto, nós até podemos depois discutir o que é que devia estar a ser planeado do ponto de vista do orçamento. Estava a roubar a intervenção, Sofia, estou chateado. De facto, a questão aqui não é sequer... De facto, é a ideia que se fica, com que eu fico, que não sou da Câmara nem trabalho para Lisboa como vocês, é que é uma máquina pesadíssima. baixíssima. É uma, não taxa, vai lá é uma taxa de execução baixíssima. Uma coisa pesadíssima. Se tivesse eu na junta do Benfica, corria com todas as minhas chefias desta taxa. E a questão aqui é para tentar concluir. Só fala para tentar concluir. Mas eu concordo com ele que se deviam ter corrido com algumas chefias muito antes. Corre-se agora com a do Aljube e olha o barulho que fizeste. Vamos ouvir a Sofia. Deixa a Sofia falar. Nós podemos discutir, por exemplo, quando nós propomos que a Carris duplique o seu orçamento. Portanto, se nós propomos que a Carris duplique o seu orçamento, estamos a dizer... por exemplo, a Carris é um ótimo exemplo. A Carris é uma desgraça. Se as pessoas quiserem ter algum tipo de visibilidade na sua vida diariamente para apanhar autocarros, é um desespero total. Portanto, nós estamos a pedir simplesmente... Nós outro dia brincávamos na Assembleia de Crianças... São os 30 que se reformaram por incapacidade, não é? Só esses devem fazer alguma falta. Nós brincávamos no outro dia na Assembleia de Crianças com algumas crianças que estamos ali a falar do diagnóstico que as crianças fazem da cidade, do que sonham, etc. E brincávamos porque alguns dos sonhos das crianças era dizer, eu gostava de saber que horas é que vem um autocarro. É o sonho das crianças, é que horas é que vem o autocarro, porque nós em Lisboa não conseguimos em 2026 ter um aparelho que nos diga de uma forma credível quando é que chega o autocarro, nem na aplicação da própria Carris no telemóvel. E isto mostra de facto a falta de investimento que nós temos na cidade, como é que as pessoas devem confiar num sistema de transportes da própria Câmara, que está tutelado pela Câmara. E quem diz Carris, que eu acho que é absolutamente generalizado no sentido em que é o transporte que as pessoas devem utilizar se não têm metro à porta, mas quem fala da Carris pode falar das bicicletas, da gira, que é uma coisa vergonhosa, não é? Agora, a questão para concluir, para concluir, o que é vergonhoso na gira? A gira é as pessoas não terem bicicletas disponíveis. Isso é verdade. É verdade, sim senhora, e eu ando de gira. Eu também. Portanto, sei do que estou a falar. Eu também. É termos estações à volta. Olha, não temos... A aplicação não funciona, às vezes não desbloqueia as bicicletas, mas às vezes não há bicicletas numa área... Sofia, tem mesmo que concluir, porque já vi que temos 8 minutos para o final e ainda temos que pôr um fato. Vou concluir com esta ideia, que eu ainda não falei sobre este bloco. Eu vou mesmo concluir. Nós podemos estar a falar de quanto é que se deveria investir, mas depois mesmo daquilo que a Câmara estabelece que vai investir, depois não faz esse investimento. Já deixou esse ponto. Woman's power. Ricardo, duas ou três frases. Eu já sabia que era desgraçadinho. Vocês os dois vão ser... Agora vou cantar o fado do desgraçadinho, que é o que já conhecem. Então duas ou três notas. Uma baixíssima taxa de execução é o que demonstra este orçamento. Uma taxa de execução baixíssima. E as anteriores eram maiores? Baixíssimas. Houve maiores, houve menores. Era um bocadinho tudo. Mas é uma taxa de execução baixíssima. Se houve menores, acho graça. Eu deixo-vos dizer uma coisa. É uma taxa de execução baixíssima, tendo em conta o discurso ambicioso, de concretização, todo o marketing associado. Eu tinha dó de apresentar esta taxa de execução. Eu em Benfica não tenho em nenhuma área menos 85% de execução. Mal de mim. Pronto, então. Qual é a taxa de execução orçamental da Câmara? Bem inferior a 85%. 85.1. Não, não é, não. É. A taxa de execução orçamental vai ver por áreas. 85.1. Tens que ver por áreas, não podes ver. Não podes comparar o orçamento. Pois. Pois não, se tivesse nós 1.300 milhões de euros. 1.300 milhões de euros, muitos municípios neste país davam-se para poder. E a máquina pesada. E portanto, vamos ver as coisas. É um orçamento com muito baixa taxa de execução. Segunda frase agora. Tenho que deixar. Outro ponto aqui é muito claro, é uma opção clara neste orçamento, daquilo que foi o não aproveitamento das verbas PRR, o que levou a que muitos investimentos, principalmente na área social, centros de idosos, espaços de escolar... Ricardo, está a chegar ao fim da segunda frase. Centros de saúde estão a acabar, tenham ficado por fazer, senão, o que leva também a esta baixíssima taxa de execução. E, por fim, aquilo que vemos, que é uma não utilização de alguns impostos, e com especial incidência no aumento brutal da taxa turística, para aquilo que é o propósito da taxa turística, que é, de facto, reinvestir em melhorar a cidade para atenuar aquilo que é as como consequências aos moradores da cidade. Bem, o Partido Socialista não tinha esta taxa turística brutal que tinha aprovou. Uma taxa turística. Que aprovou, é? Deixa-me dizer, já Jorge, tivemos esta discussão que na semana aprovou, passada na Assembleia Municipal. E que continua a haver o reflexo, não para aquilo que é o objetivo da taxa turística, que é melhorar a vida dos certo. Mortos, mas sim bom, para projetos está. De marketing duas e de divulgação. Também. Esta intervenção do Ricardo, caracterizada em termos populares, diz o Rotonu. A taxa de execução orçamental são 85.1%. Em média, 10% superior a todas as taxas de execução do Partido Socialista. Portanto, é uma média de 10% superior. O problema dos números é este, sem termos tempo para os debulhar, cada um usa o que mais lhe convém. Eu vou usar um que é o ETI-BDA, que é aquilo que é feito, que é, em português legível, lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, que é o índice comparativo de empresas, e o de Lisboa subiu 67%. É o melhor de sempre, o que diz uma coisa, que há equilíbrio financeiro, que há boa gestão das contas públicas. Isso é uma parte importante. E ao mesmo que há uma evolução simultânea de passivo e ativo num equilíbrio financeiro, quer dizer que não se desprezou o investimento público. Estes são os dados principais, e politicamente com essa, falando. Com essa deixa se fica. Angelique, vamos à música. Bem, hoje o fado é escolhido por mim. Chama-se um fado Livre à Direita. Desculpa, enganei. É um fado da Marisa, ó gente da minha terra, e eu, como uma orgulhosa filha de imigrantes e nascida na diáspora portuguesa, é um fado que me toca imenso e lembro-me sempre do concerto da Marisa junto à Torre de Belém, quando o público Iconic. Começou a cantar Iconic. E ela ficou super emocionada e começou a chorar e, portanto, parou e deixou o público a muito cantar. Muito bem, foi gente da minha terra, a escolha de Angélique da Teresa, obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias, como sempre. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Meu este fado. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. gente da minha terra.